Mulher, tu já viu quem chegou? Eric Lândigo. É pra rascar o grave do teu paredão, aê, bebê. Em nome da Lídia, Macho Esportes. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que tu sabe, Lande, vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que tu sabe, Lande, vai analisar. Pode sentar. Olha, pode. Pode ser, se tiver muito excitada. Pode deixar pelada, se tiver muito excitada. Pode deixar pelada. Eu tô vidrado em você. Balança bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança, balança, liga o paredão. Paredão, o quê? É, paredão de tsunami, é nóis. Alô, minha galera de Sergipe, Pedrinho Augustos. Boa noite, vai. Tamo junto. Deixa de mim, deixa lá, puxa a mina e vem dançar. Basta tudo que tu sabe, o lado vai analisar. Deixa de mim, deixa lá, puxa a mina e vem dançar. Basta tudo que tu sabe, o lado vai. Olha, pode. Vai, mamãe. Pode ser. Pois se tiver muita cidade, pode dançar pelada. Se tiver muita cidade, pode dançar pelada. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, quero ver você mexer. Balança a bunda agora, quero ver. Ao cornetins e urna. Salvador Produções, Aro Caio, Salvador Produções também tá presente aí. Toma na Bahia, é nóis. Baby, respeita meu doutor no pigeiro aí, Amanda Holanda. Eu uso de ouvir Brasil. Antecedentes, o mural de Ibicoara.